pegando, na verdade, uma coleção de 10 pra fazer esse reviews, que vai ser bem diferente do que a gente costuma fazer. Na verdade, a ideia inicial a gente resolveu copiar, eu resolvi copiar, do podcast Iniciativa da Arva, aqui da Combo, ou lá da Combo, dependendo de onde, em que ponto do espaço-tempo vocês estão ouvindo isso. Eles vão seguir a nova temporada de Lost, que a sexta temporada conforme sai. Então quando sair, eles vão gravar um podcast assistindo, e aí depois você assiste com comentários do diretor, vamos dizer assim, comentários deles, por cima. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, mas a ideia aqui, na verdade, não é comentar sobre, se engalhofar, algo que é muito ruim. Você é um cínico mesmo, você não consegue ver o lado bom das coisas. A gente vai comentar porque isso é um clássico, é uma obra que merece nosso respeito. Então nós vamos assistir e comentar em tempo real. E um pré-requisito para quem quiser ouvir esse review e não ficar boiando é o seguinte: é baixar também e assistir enquanto escuta o nosso comentário. Exatamente, você tira, eu vou botar o áudio, vou deixar o áudio do vídeo baixinho de fundo, não vai ter música de fundo nesse programa, vai ter o áudio baixinho aí no fundo e a gente comentando em cima, não vai ter música de fundo, não vai ter nada, é bom pra você se localizar em cima do vídeo, dá play na hora certa e foi. Amy de Geist é o nome da pérola. Ah, e claro, se você quiser, nós estamos assistindo uma versão subada muito estranha. Provavelmente foi subado em VHS esse troço. Não, não foi subado em VHS não, porque tem um canal no Mickey no início. Mas sei lá, essa sub deve ser de 2000 pra baixo. E é a versão que você encontra pra baixar no site do animeforces.com. É a versão em RMVB. Se você quiser baixar uma versão em AVI e tal, pode baixar à vontade. Só mas, que... Assim, você baixando essa versão é mais legal, que você vai ter mais certeza que você tá vendo a mesma coisa que a gente. Provavelmente uma versão em AVI não vai ter uma qualidade melhor, porque esse troço foi ripado de VHS. Então, a qualidade não vai ser tão grande assim mesmo, então dane-se. Enfim, é ruim, né? Então... É. Tudo faz. E além da ideia da iniciativa da Arma também, é uma ideia de Mystery Science Theater 3000, que... 3000 não, né? 3000. Que quem assiste... Você foi bem metade do nome no final de Gringolô. Quem assiste... Quem ouve Nerdcast conhece como o filme mais idiota do mundo. É o nome do filme, é né? É o nome nacional. Não, mas do longa-metragem, né? A série nunca passou no Brasil, passou? A série nunca passou no Brasil. Então. E a história é sobre um cara que tá preso numa nave com robozinhos. Não, basicamente é o seguinte, ele tá preso num doutor maluco prende ele lá numa nave e ele tem que assistir filmes muito, muito ruins, muito trashes, muito antigos, todo outro dia. Então, basicamente, a série é, vai passando um filme e ele tá sentado lá na salinha fazendo comentários, tirando sarro daquele filme que ele tá assistindo. Inclusive, muitos filmes do Godzilla entraram na paródia, muitos filmes japoneses antigão foi exibido nesse seriado. Uhum. E nos Estados Unidos, em convenções de Star Trek, de Star Wars, de Doctor Who, e fizeram a versão de anime também, eles fazem uma versão ao vivo, sabe? Eles botam um filme qualquer lá e vão comentando. Um cara fica comentando, fazendo comentáriozinhos engraçados. E teve o Mystery Anime Theater 3000, na Otakon, de 97 a 2002. E no primeiro, de 97, eles falaram exatamente sobre Amy Geist. Amy Geist, que é um anime que a gente vai comentar agora. É um anime de 86. De 86, considerado por muitos como o pior anime do mundo e da história. Não é tanto assim, não. Não, mas é verdade. Gente que considera. Vocês nunca assistiram a primeira versão de Astro Boy. É muito pior. Astro Boy é bom, cara. Não, não, não blasfema. Eu blasfemo, sim. Mas Astro Boy é velho. Porcaria. Não é por causa disso que é ruim. A primeira versão é uma porcaria. Eles não sabiam fazer o negócio. Palmas pra eles, porque eles aprenderam sozinhos como é que faz a animação, né? Mas a história era boa, porque era doação Tesca. Sim, mas... É brigar de nada salva. Ah, ok. Na verdade, a animação tem que salvar um pouquinho, mas enfim. A gente vai falar disso durante o áudio. E por algum motivo os americanos gostaram na época. Vendeu muito nos Estados Unidos. É porque não tinha internet. E 10 anos depois, os americanos financiaram uma continuação. Foi o Amy Geist 2. O troço foi dirigido, entre aspas, por Hayato Ikeda. Mas é mentira. Porque na verdade ele foi dirigido por Koichi Ohata. Só que Koichi Ohata na época era iniciante. E ninguém queria acreditar ele, porque o cara nunca tinha feito nada na vida dele. Aí pegaram um padrinho lá que já tinha feito alguma coisa e botaram de teste de ferro lá. É. E essa versão que a gente vai assistir, diga-se de passagem, é uma versão que foi lançada nos Estados Unidos e ela foi melhorada. É a versão do diretor, que foi lançado pelo Ohata depois, com 5 minutos a mais e com alguns erros de animação. Rolou. Os americanos entraram no pacotão, botaram um dinheirinho a mais e eles corrigiram várias coisas, ou seja, nós estaremos vendo uma versão melhorada e corrigida. E por fim, imagina o original. E por fim, isso passou aqui no Brasil. No finalzinho da manchete, lá pra 97, tinha um programa chamado, acho que era US Mangá Brasil, que eles traziam vários... Tem certeza? US Mangá Brasil? US Mangá Brasil. Tinha um programa com esse nome na manchete? Tinha. E você lembra disso ou não? Não lembro, googlei. Ah, tá. E, mas lá pra 97, né? No finalzinho da Manchete. Ninguém, a Manchete nem tinha sinal quase em lugar nenhum nessa época. Acho que só pegava em São Paulo. Eu acho que na minha casa já não tinha mais. Nem na minha, tempo. Nem na minha. Nessa época eles passaram Detonator Orgum, que era dessa... Jura? Passaram Detonator Orgum. Meu Deus. Foi Detonator Orgum. Tudo passou aqui, então eu não sabia, né? Tô me achando... Peraí, agora deixa eu conferir se foi Detonator Orgum mesmo. Tenho quase certeza que foi. Aham, tá. Era IS Manga Corps do Brasil. Aqui, ó, Detonator Orgum passou, estreou dia 8 de novembro de 96 na Manchete. Caraca. Provavelmente era o único anime que prestava do pacote, porque esse pacote era dessa label da empresa que não existe mais, a Central Park Media, tinha essa label de IS Manga. Enfim, basicamente isso é tudo que você precisa saber sobre o Mind Guys. Na verdade, isso é muito mais do que você precisa saber sobre o Mind Guys, você não precisava saber isso tudo. Então vamos começar? Vamos. Então, todos vocês sincronizem, abre aí seu player. Do comecinho agora, 1, 2, 3. Eu vou falar 1, 2, 3, play. No play vocês vão. Dá o play, Macaco. Ó. 1, 2, 3. Não, peraí, deixa eu botar LCD pra baixar. Mano, eu estou consumindo drogas enquanto eu tô assistindo isso. Tá bom. 1, 2, 3, play. Nisso a gente percebe a época que isso foi situado, né? É, Animex. Anime X. Animex. É o nome da sub. É anime tracinho X. Ó, Brasnet. No Mirk. Fansubs digitais? É a tela digital. Uma produção de Nippon Columbia e Central Park Corporation. Eles traduziram. Ah, é legal que a fansub apagou completamente os créditos originais e colocou. A fansub se acham os americanos, né? Nos tempos em que se proclamou o fim, era cristã. Eles agora com esses textos. É. Na verdade, essa primeira parte, ela é toda cheia de textos em tela. A história dela é contada. Na verdade, toda a história que você precisa saber de Amigas tá aí. Na telinha. Um planeta? Um planeta que parece a Terra poluída. Não, parece um pedaço de cocô voando. Então, a Terra poluída. Ah, tá. No entanto, a chama de guerra característica da humanidade não foi extinguida. Eu tô olhando que eu preciso prestar atenção. Se eu ficar me preocupando em comentar, eu não vou entender a história. Aham, uhum, eu já sei. Na verdade, você não precisa entender, né? Eu preciso, vai. Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer um review justo disso. Mas no original, a tela aparecia mesmo. Ah, detalhe. O Darko já assistiu. Eu tô assistindo agora pela primeira vez. É, o nome do planeta é Jera. É Jera. É Terra, não. Ah, tá. Mas tipo uma colônia da Terra. Não. Na verdade, parece que é o planeta Terra no futuro, porque no segundo aparece a Estátua da Liberdade. E por que mudou de nome? T saiu de moda? Agora onde é o J? Acho que sim. Ó, eu gosto do mecha design. Os mechas são legaizinhos. Boas explosões. Agora basicamente foi o seguinte. Explosão, texto. Sangue, texto. Explosão, texto. Tiro, texto. Ó, sangue daqui a pouco. Sangue. Gore. Mais sangue. Ah, muita estria, pai. Next round. Não seria governo gerestre? Pois é. Governo terrestre? Não pergunte. Ué, nos planos de conter os Next Run, o exército de Jera entra em guerra. Então, esses Next Run são, tipo, rebeldes. É, basicamente. Ou seja, trama mais genérica que essa, impossível, né? Uh-huh. Então, espere ver muito sangue e muito gore, porque é o único motivo pra ter uma trama genérica é se for compensar com sangue e tripa. Obviamente. Agora vamos apresentar o personagem principal, o MD Geist. Aliás, MD Geist, ele não é um médico. Ele não é um medical doctor. MD é Most Dangerous. Entendi. Valeu, eu tava até agora achando que isso ia ser um house pós-apocalíptico. Isso significa que o Geist é muito perigoso. Muito malzinho. Um logo legal. Ele é motherfucker. Ele manda foca. Por enquanto é conversa de pessoas que dirigem aviões. Aquela coisa é, Roger that. Basicamente. Se eu não me engano, esse é o único diálogo do filme. Brincadeira. Nada tá se mexendo muito até agora, né? É uma produção pobrinha. Basicamente, né? Era de se esperar, né? Botaram um capacete nos caras pra não precisar animar a boca mexendo. É, tipo, até agora tudo é bem estático, tudo bem nave voando, que não precisa necessariamente animar a nave voando, é só, enfim, mexer ela em cima do cenário. É uma imagem estática que a câmera vai passando. É. Olha, uma boca mexendo. Ele pisca. Sobrou um dinheirinho. Ele pisca! São tipo soldados que estão ali... Eles estão varrendo pra ver se plugadinhos ali, esperando entrar em batalha, né? Não, na verdade eles estão varrendo, procurando sobreviventes, provavelmente, num campo de batalha. Essa galera aí é do exército terrestre ou é... É do exército terrestre, eu acho. Ah, tá. O MD Geist, ele é terrestre? Esse é o Geist. Não, o Geist, ele é um ser à parte. Ah, entendi. Ele não, então ele não é um cara? Não, ele é um cara. Na verdade, o Geist é o Geist, cara. Não faz muita pergunta, não. Assiste. Tá. Esse é o Geist, o lourinho. Uhum. Caveira, chamando do futuro. Agora vem um momento, olha, nosso protagonista é muito madafaka. Ele tem um furo no meio da testa, ele levou um tiro no meio da testa, e eu não sei por que ele está vivo. Cara, você não cresceu vendo Dragon Ball? Na verdade você eu nem... Você lembra o que acontecia quando a Lunch atirava na galera, que ficava aqueles buracos na cabeça? Do... Mas tipo, ele tem um tiro no meio da testa e a gente não sabe quem deu esse tiro nele. E ficou um buraquinho bonitinho com sanguinho, né? É, só pra dizer que ele sobrevive a um tiro no meio da testa, porque ele é muito madafaka. Cara, que buraco incômodo na testa dele. Ele não tem cérebro? Eu não entendi, porque a bala perfurou a pele dele, mas não fez nada por dentro, então eu não entendi. É, só deixou um macio oco, ó. E agora ele anda, daqui a pouco ele vai limpar o sanguinho, quer ver? Mas... Peraí, calma, presta atenção, ó. Pra mostrar que ele é muito motherfucker. Ele só precisa... Que limpar. Nojo. Não, ele fecha o buraco, agora que eu lembrei, ele fecha o buraco, não sei como. É, me diga. Mais texto. Eu gostaria de ver o original disso. Mas, cara, é a mesma coisa, só que sobre kanji ao invés de subir letras em português. Peraí, pausa aí, peraí. Baixa as tropas, eu não entendi, perdi cara, a cara, lê rápido, sinto tá, muito, não pode pausar, não. De combate, ele é um clone, ele é um super soldado. É, ele é um super soldado, que são os Most Dangerous. Os Most Dangerous Soldiers. Ele não dá tempo nem se acabar de ler. Agora tem uma abertura, até... Presta atenção na legenda da música, que até a música é ridícula. Então, no caso, ele é um super soldado que saiu do controle, ele não tá em nenhum dos dois lados da guerra. É, basicamente. Uhum. Pelo menos até esse momento, é isso. Uhum. Esse rockzinho anos 80, né? Uhum. Esse e é legal a letra, né? A letra tipo, nosso protagonista é muito fodão, no meio de uma guerra, e ele faz as pessoas sangrarem. Sua memória foi apagada. Vou ver qual. Mas ele fura. Ele fecha o buraco na testa. Cara, essa música, quem gravou? Foi o Polegar? Ou foi o Dominó? É igualzinho, velho. Puta que pariu. Se fosse um filme brasileiro, eu teria a Xuxa. O MD Geist ia ser o... O... Caramba, como é que é o nome daquele bonitinho que fazia todos os filmes? Era o Gugu, a Xuxa, a Angélica e ele. Conrado. Conrado. O Conrado ia ser o MD Geist. E a Xuxa ia ser a puta que apareceu daqui a pouco. Tá doida pra dar pra ele. Muito bom. Ah, ele parece pelado. Olha, peladão. Sem motivo aparente, ele parece pelado e cabeludo e barbudo. Em que momento da vida dele aconteceu isso? Não pergunte. Ah, tá. Nem eles sabem, né? Todo torto, por sinal, né? Aham. E desproporcional. Nossa. Acabou a música? Acabou a música. Acabou a abertura? Acabou. Gostei disso. Eles meio que linkam a abertura com o começo da coisa, né? Maneiro. É, mas eu não moro em filme, pô. Não. Em filme que tem uma musiquinha de abertura, costuma acontecer isso. Não, eu pensei que ia ser uma abertura, uma abertura de um anime mesmo. Não, não, não. Olha, ele despedaçou um relógio, não sei porquê. Basicamente, o troço caiu e ele tava dentro do troço. Aí fez essa cratera enorme e ele vai super lado. Ah, entendi, lógico. É igual o Wolverine. Todo mundo que acorda sem memória também acorda pelado. Tem alguma coisa a ver com o trauma de você estar pelado em algum lugar e a sua falta de memória. Provavelmente. Eu tenho uma teoria, é. Tem um cara correndo com uma armadura. E, inclusive, é muito... Do visual. Ele tá me lembrando do Terminator Salvation. É muito interessante, porque... Enfim, eu vou comentar daqui a pouco. Chega uma ganguezinha. Eles querem muito essa armadura, porque essa armadura é muito bonita. Então... Só por causa disso? Basicamente. Porque todo mundo fala que a armadura é fodona, mas não é tão fodona assim, depois você percebe. Ela não faz nada demais, realmente, em tipo, tela. O MD Geist, ele é mais fodono que a armadura. Então ele não tem necessidade de usar a armadura. Inclusive, é esses bicho. Caras são muito gays, né? Olha, ele tem um... Um grampo de fralda de bebê, não é? Ele? Um alfinete de segurança, não é? O nome disso? Na orelha. E um cap... Não, a gangue toda é muito Village People. Cara, mas é, esses punks dos anos 80, eu falei que você tava falando com você sobre Garotos Perdidos aquele dia, uhum. Aqueles Omni Blues e coisa assim. O punk dos anos 80, todos eles eram gays. Tem um carro com a caveira gigante, tem um negão, tem que ter um negão. E a Xuxa. Quem que é o negão, cara? Cara, não usavam negros no cinema naquela época. Tony Tornado, cara. Hã? Tony Tornado? Aí não participava, não tinha. Não tinha nenhum cantorzinho pop bonitinho que fosse negro. O negão enfiou no que eu acho que é a boca do cara. É, a armadura não é tão boa assim, o cara. Viu? Eu falei. Tem um ponto fraco tão óbvio embaixo do pescoço, do... É, e assim, é muito interessante que eles querem a armadura e por isso eles vão destruir a armadura no processo de conseguir, obviamente. Né? Se eu não posso, ter ninguém pode, faz sentido. O MDS chega do nada. Sendo que isso não acontece, sabe? Aquela cena dele caindo pelado. Não sei, sabe? É meio sem sentido. Ele chega do nada. Peraí, a cena do buraquinho na testa é depois disso tudo, né? É, é. Na verdade, a cena do buraquinho na testa acho que acontece num universo paralelo, porque eu não consegui encaixar ele em momento nenhum. O MD Gás, que é o cara que pode levar um tiro na testa, sobreviver e tampar um buraco com um dedo, que é uma armadura que é perfurada facilmente por uma lança. É porque ele tá pelado, ele achou estiloso. Você não tá entendendo. Basicamente é isso mesmo. Cara, esse cara vai estuprar o MD Gás. Olha a roupa dele, olha as intenções dele. Ele obviamente quer estuprar o MD Gás e o negão acabou com a onda dele, porque provavelmente foi com ciúme. Na verdade, você vai perceber que todos os personagens querem desesperadamente transar com o Geist. Ah, esse é todo o ponto da série, né? Quem vai comer o Geist primeiro. Basicamente, só que os homens não declaram isso. Os homens ficam nessa de, ah, não, vou dar porrada nele, pra aproveitar minha garrafa. Como com é ele. Que é o nome daquele He-Man louro pós-apocalíptico? He-Man louro pós-apocalíptico? Você criou outro desenho? Que não é He-Man, mas parece o He-Man? Não sei, cara. Você é mais velho do que eu, parece, você lembra melhor do que eu dessas coisas. Parece com esse cara, com o Geist. Então, como eu ia falando, os homens não admitem que querem dar pra ele, sabe? Uhum. Já as mulheres, você vai perceber que não. Elas escrevem na testa, sabe? Gás me come. Ele perdeu os braços. Meu e ele tem uma quantidade assustadora de sangue. Olha! E tá gritando ainda. E o sangue, ele vira fumaça, sabe? Quando você corta, ele evapora. Meu Deus! Ele teve o cérebro perfurado e ele consegue continuar falando. Cara, são desgraçados, não precisa pensar, é uma coisa instintiva. Você leva uma ferida, você xinga. Você não precisa de um cérebro pra poder xingar. Se bem que sem cérebro eu não falaria desgraçado, eu falaria filho da puta, algo mais pesado. Provavelmente. Você falei, ela é gostosa, cara. Ela é, e ela quer dar pra ele. Ela não é magrela, né? Dá pra perceber, gostosa. Né? Ela viu que ele é fodão e chegou perto. Ela é boa azul, agora eu sei por que os americanos gostaram naquela época, as americanas não tinham esse cinturão, assim. Ah, vai ter mais motivo, mas pra isso, isso é uma era pré-Beyoncé. Você percebe que ela se mexe muito, não sei por quê. Né, ela fala... Sobrou faz muito dinheiro pra animar ela. Ela fala de fazendo gestos desnecessários. Ó, ela é meio The Sims, sabe? Ela fica... Você que tá ouvindo a gente, você não precisa prestar atenção nesse diálogo. Praticamente é o seguinte, nossa, você é muito forte, eu quero dar pra você. Uhum. E aí vem o Village People, não antes de mim. Não, exatamente o que ela fala, chegou pra ele, você não quer ser nosso chefe? Não, tem contato com os exércitos, por favor, me come, eu preciso muito dar pra você. Nekisurum. Ela tá entregando tudo pra ele, sabe? Mas não, é só a gente dupla. Eu sou bi, pode rolar homenagem. Olha a felicidade dela, tipo, você vai me comer, é mesmo? E outro detalhe de quem não tem memória e acorda pelado. Eles são completamente assexuados. Eles demoram pra comer a mulher. É por isso que eu gosto do Conan, cara. Conan vai e come. Conan não tem essa. Ele consegue ser motherfucker e ele tem hormônio. Ó, corte. Hã? Corte pra história prosseguir. Tá. Então ele virou chefe. É, ele virou chefe da parada, assim, só porque... Já é melhor pra fazer, ele... tem uma galera que não dá pra ele. Basicamente. Uma fogueira, um acampamento. E ele achou o cara do alfinete bonitinho. Vai é a mulher, eu acho. Sim, ela. A inteligência de Vai nos livrou, sabe? Ela queria muito dar pra ele, ela é muito inteligente. Foi inteligente. E ela entregou todos os nossos planos pra ele só porque ele é muito forte. Ó, viadinho. ele tá falando assim, não, deixa ele aí, gente, não tá incomodando ninguém, deixa ele lá. Eu tenho um assunto pra falar com ele ainda, depois a gente manda ele embora, tá? Ou o outro, ah não, é ele mesmo, né? É ele mesmo. É, eu fiquei na dúvida. Rola uma cruzinha ali, é. Ele, enfim, eu ia falar uma coisa muito preconceituosa agora. Tô na cama? Então, tô na cama. Ah, já comeu? Não, não comeu não. Ah, tá. Ele tá lá com cara de bunda e ela tá, olha... E ela tá quase te esfregando, né, cara? É, basicamente é isso que ela faz. Você vai ver, essa cena é hilária. Olha! Faz tempo que você não come ninguém, hein? Eu sou mulher, sabia? É. Isso aí no meio das suas pernas funciona? A cara de safadão dele. Cara, o peito dele é desproporcional com relação à cabeça. De todo mundo nessa época era. E a barba dele é estranha. Ó, agora ela começa a se insinuar mais. Ele não tá muito interessado nisso. Claro, ele tá desmemoriado. Peitos, peitos. Boobs! Com mamilos. Olha, tem mamilo, legal. Anos 80 era bom por isso. É uma caveira estilosa de algum bicho que não existe. Adorei, eu quero uma dessa, cara. Eu vou mandar fazer de papel machê. Ela é estranha. Cara, ele vai deixar ela tocar uma pra ele, mas não vai encostar a mão. Cara, ele quer conversar. Ele quer conversar. Ele quer a inteligência dela. Mas ela só quer dar pra ele. Olha a inversão de valores. Como os tempos mudam, não é verdade? Tem muita mulher aí que vai ficar louca pelo Geist. Na verdade, ela é a única personagem feminina, né? Mas na vida real, né? É o homem dos sonhos. Ah, o homem tá. Quer conversar com você, não quer te comer. Olha! Ele que joga você na cama. Chamou ele de broxa. Essa história é yaoi mesmo, né, então? Ele é gay, né? Não sei, cara. Ou ele é religioso, ele é católico, ele não pode comer antes de casar? Ele tem algo que os outros homens não têm, o quê? Ah, ele é forte o suficiente. 3 Bilaus, né, cara? Não, ele é muito forte, ele é muito, muito forte mesmo. Ele leva um tiro na testa e tampa com o dedo. E fecha o buraquinho. Quem é esse, viadinho? Não. Não, não é o Gás. Ah, o Gás cortou o cabelo e fez a barba. Nossa, ele mudou completamente, né? Aham, mudou até o rosto. É outro personagem, né? Até a atitude mudou. Ele virou um tiozão agora. Antes ele era um bárbaro, Conan, louro, metrosexual. Agora ele virou um tiozão. Um tanque enorme. O design é maneiro. É, o design dos mechas são legais. Só dos mechas mesmo, os personagens são horríveis. É, mechas em geral, veículo considero também. Pior que até agora não dá pra ver muito bem, né? Também a qualidade do negócio é meio embaçadinho. É. O que tá acontecendo agora é o seguinte, cena de ação. Explosões. Esperem explosões. As cores disso estão me incomodando um pouco, é todo, sei lá. É colorido, né? Muito colorido. É colorido, mas ao mesmo tempo não é, né? Tipo, é colorido nas roupas, mas é colorido tudo em volta a mão, é tão né? monocromático. Uhum. Que eu tô com a monocromático. Cara, ele ficou estilosão de repente, né? Todo com mullet. Botou mullet, óculos, né? Se localizou nos anos 80, né? É, ele percebeu que ano que ele tava. É. Ele até com um sorrisinho, um malandro que ele não tinha antes. É? Mudou completamente. Não, não, atitude. Mas a primeira vez que ela começou a se ensinar pra ele, fez um sorriso sacana. Tipo, ah, é. Tá. Tipo, vai de. Ele realmente não comeu ainda, não? Não? Isso aí tá parecendo coisa de quem comeu e gostou e ficou feliz. Não, que a gente não comeu, não. Acho que ele só deixou ela cortar o cabelo dele. Eu tô espantado com as coxas dela. Hoje em dia as mulheres japonesas dos animes são tão magrelas de modelo, né? É, porque nessa época a ideia era ser bem americanizada, né? Não, mas é que tá. Os americanos não são... Os americanos são um triângulo. Cara, esse viadinho não faz nada. Ele só aparece de longe olhando e falando, ele é gostoso. Ele tá querendo arrumar um jeito de se aproximar. O povo tá falando negócio de plano. E depois falou assim, gente, fica quieto. Que eu quero arrumar um jeito de comer ele, não tô conseguindo. Como assim? É engraçado, cara. É muita cena estática, sabe? Ele só pega mesmo, você fica sacudindo. É você engraçado pra baixo. Que até agora as cenas de ação meio que não empolgaram, né? Elas vão empolgar? Não. O que você acha que consideram esse pior anime do mundo? É, o ritmo das cenas é um pouco irregular. Você percebeu que quase não tem música de fundo? É verdade. Provavelmente estavam sem grana pra contratar alguém pra compor. É. Nessas horas que é bom Robert Rodrigues da vida, ele mesmo compõe. Só chamaram. Caiu um traseiro. Só chamaram o. o menudo pra compor a música de abertura. Tipo, os cortes entre a ação propriamente dita e esses diálogos de militar não são bem equilibrados, assim. Nada, né? É bem equilibrado nesse anime. Isso aí, no caso, o veículo grande são os Gerráquios. E os Gerráquios são os Nexurunianos lá. Basicamente. E o MD Gás tá pulando no meio da briga porque ele quer escrotizar com a parada. É, o MD Gás tá com a motoca indo pra lá. Aham. Porque não tem nada melhor pra fazer. Basicamente é isso mesmo. Teria, né? Comer a mulher lá, ou então o viadinho que não, seja. Eu não gosto mais disso. Igual nenhum dos dois. Meu Deus! A cara dele, o que aconteceu? Tá nascendo um alien da testa dele. Caralho! Bom, se você tá assistindo, você viu que ele tá prestes a implodir a qualquer momento, porque eu não sei. É isso, mas nasceu um ET de dentro dele? Olha, corte. Veja o meu veículo. Propaganda de Hollywood. Olha a visão dele. Olha, é o Geist. Vocês Most entenderam? Dangerous. Ele leu. O cara reconheceu ele. Propaganda de Hollywood agora, velho. Vai aparecer o Geist fumando. Idiota. Porra, isso aí merece perder, velho. Não, legal que ela tá em altíssima velocidade, tropeça e dá um tropeçãozinho, sabe? Parece que dá um tropeção, tropecão a pé no chão. E por que que esses caras usam esses fios enfiados na cara? Ah, pra conectar neuralmente eles com a máquina. Mas ele tá com a mão ali, cara, tá mexendo. É uma coisa que completa a outra. Olha, sangrou, o robô sangrou. Entrou no piloto, tá querendo falar mal demais também no negócio. Vamos ser justos com a parada. Tá bom. Ó, pegou a mãozinha, ó, ó. Ó o clima. O viadinho vai ficar puto agora. Vou estar desesperado, sabe? Tô viado nas costas, vou matar! É um viado muito perigoso, é o Most Dangerous Gay. Viado. É o Most Dangerous Gay. Eu não sabia que ia me ligar seria ó, a gente devia ter anunciado, porque acho que o Josh iam gostar. Só que aquela coisa, é viadagem pra macho, tá ligado? Não é essa viadagem pra viado que tem hoje em dia. É engraçado, entendeu? Que sempre tem que dar um jeito de aparecer o sangue, sabe? Quando o robô foi... Meu Deus! Cara, isso foi Kyra maneiríssimo. Eu adorei. Eles acabaram de eliminar um personagem assim. Não era aquele cara do bando do MD Geist, não? Acho que era. Sei lá, carecas são muito parecidos em anime, né? É, o design dos personagens são bem iguais, assim. Você não sabe quem morreu exatamente. Na verdade, são iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Porque o Geist, ele corta o cabelo e o rosto dele muda. Completamente. Ele tem uma faquinha. Ele vai matar o robôzão com a faquinha. Ele tá atacando quem, afinal de contas? Ele tá protegendo o governo? Ele tá... Cara, eu acho que ele tá atacando todo mundo que tá no caminho, basicamente. Tá. Não, ele tá atacando... Na verdade, tem uma história aí que eu tô com preguiça de lembrar. Só que fizeram a musiquinha de videogame horrorosa. Aham. Uhum. Sabe o que acontece? É que eles estão... Desafinado. Eles estão indo pra uma base. Conseguir alguma coisa lá. Entendi. Acho que eles querem acabar com a guerra, basicamente, sabe? Não interessa. Na verdade, pelo jeito, o MD Geist tem a própria agenda dele, pessoal. Ele quer descobrir de onde ele veio. É, blá, blá, blá. Basicamente. E matar um máximo de pessoas no caminho. É. Você percebeu que ele enfiou o negócio na testa do cara e por algum motivo o robô explodiu? Sim, é porque o cara caiu com a cabeça no botão de autodestruição. Que fica bem desprotegido, assim, na direção da cabeça dele. Pro caso dele morrer, ninguém roubar os segredos. Cara, faz muito sentido, cara. Claro. Você tem imaginação. Porra, tu tem que ser explicadinho pra você, senão você não entende. Muito legal o robôzão batucando lá em cima. Fai? Tech. Fytech são os mechas. Fytech é o órgão do governo, cara. Aqui de campo. A Fytech. Explodiu tudo psicológico com muita facilidade, sabe? Caiu um em cima do outro, bum! Cara, que tecnologia de merda, né? O que eles usam de combustível nessa porra? Que explode tão fácil assim. Ó, outro cara de armadura. Uhul! Deve ser muito desconfortável isso. Outro gore estranhíssimo. O cara, ele engraçado que ele aperta a cara do homem pra dentro, mas ela explode pra fora. Uhum. Ele fecha a mão na cara, mas a cara abre pra fora. Por algum motivo estranho. Olha o sorrisinho. Gostei, o MD Geist, ele se acha. Cara, né? De gatinho. Nha, nha. Explodir, óbvio. Tá demorando pra explodir, por quê? Isso não explodiu. Quando faz sentido que exploda, não explode. Ok. Agora eu entendi porque chamaram outro cara pra dizer que dirigiu isso. Pagaram muito, né, cara? Pra caramba, né? Pô, imagina, eu vou ter que dirigir esse troço? Não, tipo assim, ó, acho que ia botar seu nome nisso aí. Assiste primeiro, meu amigo. Eu vou cobrar muito caro. Não, tipo, porque eu meio que não vou conseguir outro emprego depois disso. Então vocês vão ter que dar um salário mensal pro resto da vida. Peraí, tá rolando dinheiro. Eles são meio que mercenários, é isso? Eles sequestraram a parada, eu acho. Agora ficaram ninguém. Eles protegeram, então. Eles salvaram os militares. Foram os militares que eles salvaram? Sim. Ó, tá vendo? Ele serviu ao exército... Não, peraí. Viu? Não. Sim. Ah, sim, é. Agora ele tá com o governo. Porque eles são, tipo, super soldados criados pelo governo. Não, é, pelo que eu entendi foi o seguinte. Eles chegaram, anarquizaram geral e aí viram quem pagava mais. É. Acho que foi isso. É. Sim, eles devem ter vendido a proteção ali pro exército. Eles são, tipo, mercenários sem bandeira, né? Basicamente é isso. Mas se eu não me engano, ela tem uma agenda... Essa mulher, ela não sabe fazer nada. Ela não sabe ser sutil. Sim. Se ela quer dar pra alguém, ela tira a roupa. Sim. Se ela quer dinheiro, ela grita. Ela grita na cara do... Ela tá tentando convencer ele que ele tem que pagar eles, mas os militares vão. Vocês ajudaram o que vocês quiseram, né? É basicamente. Uhum. E ela se acha no direito. Isso que é homem, cara. Ela vai ficar apaixonada agora, olha só. Olha, olha. Ela vai começar a tirar a roupa. Olha, começou a rir. Eu sabia. Mulher é assim que trata. É assim que você trata a mulher. Tá vendo? Ela gosta disso. Ela tá fazendo cara de bravinha, mas você percebeu que ela diminuiu o tom, né? É, ela deu uma risada, tá louco pra dar pra ele agora. Batalhas? Eu vi só as batatas. Batatas, nossa. Ela ficou realmente ofendida com a Yana, porque ela fica repetindo toda hora. Uhum. O gasto não vai, você escrotiza ela. Lógico que não. Sabe aqui, mulher? Cara, esse anime ensina... Ele tá citando nomes. Estranho. O que aconteceu? Ele citou nomes e foi embora. Acho que foi meio tipo, eu sei o nome de vocês. É. Tchau. Uhum. Ele sabe nossos nomes. Ele é um MDS, mas só tem um MD. É tipo MD Soldier, né? É, mas tipo, por que que se o nome do troço é MDS, por que que só bota o MD? Ah. MDS Geist não ficaria sonoro. É. Mais imagens didáticas. Mais imagens de Vision Novel. Ó, é tudo estático. Adoro esses efeitinhos. Opa! Esse explodiu. E esse é absurdamente maior do que todos os outros. Uhum. Fumacinho. Fumaça, muito fumaça, né? Essa música é legal. Que dali é o Geist? É. Legal. É uma música genérica, né, cara? É uma musiquinha que devia rolar. E a cara dele mudou de novo. Mudou de novo. Ele tá indo na dúvida, eles estão na dúvida com relação a qual cara eles vão usar pra ele. Aí eu entendi o seguinte, que troço foi aquele que ele caiu junto e que da cratera, sabe? O que era aquilo? Não sei, a forma como eles criam os não clones, é, não eles é, porque eles estão falando do passado, eles estão falando do passado. Então eles já assistiam antes daquilo, sabe? Eles já trabalhavam antes daquilo. Então na verdade aquela cena do início é de antes daquilo. Então não sei exatamente o que aconteceu ali, sei lá, ele tava na missão no espaço e caiu um ali. Ah, o pessoal do exército foi atrás. Você não entendeu, mas o pessoal do exército foi atrás dele e falou, ó, essa missão aqui, ó. Os nomes são ótimos. Brain Palace. Desativar o programa. O nome do programa é qual? Também é ótimo, né? Death Force. Super legal. Eu acho que esse programa é bem imortal, porque é o Death Force. E pra chegar lá, você tem que entrar no Evil Path. Não, oh, cara, é o Brain Palace. Não sei, mas o caminho até lá deve ser alguma coisa com Evil no nome. É, porque só caminhos não precisam ter nome, mas... Sei lá, minha casa tem um corredor chamado. O que era aquilo? Tô conseguindo decifrar um o que um que robô. É? Um robô muito estranho. Aham. Uhum. Esse Brain Palace é dos Next Room? É, aparentemente. Engraçado que os Next Room são muito bem organizados, né? Não é um exército rebelde, é quase que um outro exército mesmo. Sim, sim, é tipo uma guerra, uma divisão de governos ali. Gasta o sangue. Eu trouxe 5 pisca amarelo ao final. Uhum. E o gasta com outra cara. Tá um pouco parecido com o anterior, mas esse mullet dele me incomoda profundamente. Ele tá fazendo algo. Dando uma de Rambo ali se furando. Ah, é, ele tem um troço no. O soco ficar mais potente. Uau. Muito sem sentido algum, né, é cara? É bem randômico. Eu soco, mas... e a ventoinha roda. É bem randômico. É, tá doendo. Não, na verdade, acho que é porque fica meio rígido, sabe? Parafuso. Ela vai lá de novo, dá pra mim. Me come. Ela não vai desistir. Inclusive sexo. Uma ilha deserta, só tadinha, ela só quer casar, cara, e ser feliz. É o sonho de toda mulher. Mas o Gaston não é a mesma pessoa pra você casar e ser feliz, né? É, o Gaston é um sonho. A cara dele. É, o Gaston. Ele tá absurdamente apaixonado pela própria mão. Ele é psicótico. Caralho. Ela ficou bravinha. Ela olha pra trás pra ver se ele tá ligando e não tá nem aí. Ela olha pra ele assim, pô, mas é tão bonitinho, seria tão legal você me comer. Ó, viadinho. É outro viadinho. Gente, é outro. Aquela era a bunda dele, cara. Era a bunda dele. Ah, caralho, ele pagou bundinha. Ah, é da gangue. Uh-huh. A gente quer ser feliz fora daqui. Esse clima de guerra não é legal. Pronto, basicamente é isso que o viadinho faz. Vai embora. Ele... Sério? É. Não vai rolar mais dele? É, ele entendeu que com o gasto não ele rolava. Ele foi pro paraíso do sexo gay no meio do deserto, acabou? Provavelmente. Okay. Ele viu que com o gasto não rolava, fez dois amiguinhos e foi embora. Aqueles dois valem por um gasto, né? É isso. O gasto é virgem, não ia saber fazer direito mesmo, o cara decepcionou. O gasto sabe matar direito, né? É. É tipo o Rambo, só que o Rambo não é virgem. Basicamente. É. Ah, é, o Gash agora resolve usar a armadura. Aquela armadura ele pegou pra ele esse tempo todo, só que ele só resolveu usar agora. Porque agora é um momento importante. Sem a menor necessidade. É. Porque se o cara... Se você leva um tiro no meio da testa e você não morre, desculpa, você não precisa de uma armadura. Mas agora ele tem que ficar cool, cara. Agora é o momento dele, ele tem que estar cool. Tá bom, né? Contanto que esconda o mullet, pra mim tá ótimo. Vai esconder o mullet. Ótimo. Coisa mais geral, é isso. Fica montando os pedacinhos. É, cara. Enjoado pra caramba, né? Tá, encaixou. O mullet já tá escondido, mas ele vai usar um capacete pra esconder a cabeça dele junto. Que é pro rosto não mudar mais. Aham. Agora eles, decidiram. Um rosto só, uma máscara. Sendo que embaixo da mãozinha tem a outra mãozinha. Vocês entenderam? Entendi não, cara. Tu faz. Uhum. Isso aí, tipo, a gente precisa de 45 minutos. vamos encher linguiça com pessoas olhando. Esse é um problema seríssimo de quanto tempo cada sequência deve durar, né? Soldados Fytek. Fytek não eram os robôs gigantes? Não, não viaja, cara. A gente ficou falando pra prestar atenção. Mas... Fytek é meio que todo mundo que usa qualquer coisa tecnológica? Não, quem usa essas armaduras, né? Afonso, Fytek. Ah, sim. Eu pensei que, então os robôs não são Fytex? Ou os robôs são Fytex enormes? Acho que são, tipo, são trajes também, né? Só que são maiores. Legal. Que o cara... É uma coisa meio medieval, né? Legal. O cara randômico que tava correndo por aí sem motivo aparente com a armadura, tem a armadura mais fodona do que todo mundo. Porque todo mundo fica impressionado com a armadura dele. Na verdade, me espanta um pouco, até agora não foi dado um propósito pro Gash, assim, o que ele tá querendo, afinal de contas? Não, agora ele tem que entrar no Brain Palace. Mas por quê? Ele tá ajudando essa galera? Por dinheiro? No final tem um plot twist. Ah, tá. Tá bom. Okay. Olha eu querendo me antecipar. Uma cena de ação genérica videoclíptica com uma musiquinha horrível. Aham. Eu não entendi também muito bem onde que se encaixou essa cena de ação, sabe? Porque parece que eles mudaram de lugar, de espaço, de tempo. É uma cena de ação digna de Michael Bay, porque você não entende nada que tá acontecendo. Você não sabe quem tá lutando com quem, você sabe que tem coisa explodindo e que alguém tá vencendo. Tem raios saindo do nada, sabe? Vira fumaça, sai raios. É bem randômico. Cenas estáticas. Cara, eles gastaram dinheiro com o quê, afinal de contas? Com o salário do novinho lá? Comprando da net pra ele ficar lá comendo? Porque não pode. O salário do outro que tem que colocar o nome de troço. Ah, entendi. Gastaram muito dinheiro pra achar um teste de ferro pra essa merda. Porque ninguém se mexe, né, cara? Nem o sangue é tão legal assim. Quer morrer? Não, o sangue agora ele é líquido, né? Ele só é gasoso no início. Só daquele cara, só do negão que o sangue é gasoso. Espirra, é porque são o sangue de negro. Eu já pensei em pensar assim, bom, o sangue de negro ia ser diferente, né? Por algum motivo. Hans. Bum. Quase toda a imagem tem um loopzinho, né? Vai e depois volta, mais devagar. Aham. Uhum. Esse é comum em anime mais antigo, mas tipo, eles usam muito isso aí. Coisas piscando. Que não dá pra entender o que são. Eles entraram. Cara, eu tô muito chocado. Eu não vi eles entrando não, mas eles entraram. Cara, é tudo tão torto, tudo tão esquisito. É, cara, você desenha de criança, né, cara? A perspectiva é muito estranha. O olho do cara treme. Fica tremendo. Eles implodem, todos eles. O plot twist é que vão nascer ETs, tô dentro de todos eles. Aliens, vai virar Aliens versus Predador anime. Morreu o soldadinho general, o olho dele continua tremendo. Cara, mas treme muito. Pelo menos tá tremendo com o motivo, né? Eu tá queria chocado. Lembrar que isso aí é a versão corrigida. Eu tô muito curioso pra ver a versão original, sabe? E ela tem 5 minutos a mais, que deveria servir pra explicar a história. Melhorar um pouquinho. Provavelmente, né? Deve ser uma cena de ação a mais, tipo aquela que a gente acabou de ver, sabe? Isso aqui é muito isso, relevante. Por isso que ela parece meio diferente das outras, né, cara? Ela deve ser os 5 minutos a mais. Cara, não especula tanto, assim. Olha, uma armadura mais fodona do que a do gás. Tudo bem que você não consegue enxergar ela. Você sabe que ela é fodona porque ela é maior. Ah, não. Agora dá pra ver melhor. Tem uma boca. Parece um Munhá. Munhá. Legal que de longe ela parece diferente de perto, né? Ela parece outra armadura. Não parece, longe. Não. Ela provavelmente é. De verdade. De longe ela é mais caveira. De perto ela é mais Munhá. Ó, de cima, legal. Explorando os ângulos. Sarabada. MDS. Ah, ele tava preso no satélite. Aí ele fez o satélite cair e foi isso que aconteceu. Saquei. Quando ele tava pelado. Agora pra se vingar. Agora, por que ele estava pelado? Por que ele foi preso pelado? Eu não sei. Porque assim mesmo, a economia ele tava provavelmente em suspensão e tal. Você pra ser suspenso tem você que ser pelado. É, lógico. Precisa de uma roupa suja, você vai lavar como? Essa armadurona, se eu não me engano, ela é o grande vilão do troço, sabe? Tem alguém ali dentro ou um robô? Não, tem alguém ali dentro. Ah, tá. Só que aí eu acho que ele vai passar, sei lá, falta mais... Ele é um mega... Peraí, quanto tempo foi disso já? Já foi 37 minutos. Tá acabando essa porra, você tá acabando. Tem mais 8 minutos, e desses 8 minutos, 7, provavelmente vai ser pra destruir essa armadura. Você jura que esta merda tá acabando e não aconteceu absolutamente nada? Aham. Uhum. Caralho! Olha o sangue jorrando, sem fim. Legal que o sangue jorra o tempo todo, ininterruptamente, mas a poça não cresce. É. É uma linha estática vermelha. O sangue dele é sólido. Tem sangue nos três estados físicos da matéria. Que legal, cara. Isso deve significar alguma coisa, porque nada mais significa. Então isso deve significar, a gente é muito burro pra perceber. Ó, começou a rodar a ventoinha, tá ficando mais forte. Esse é o ponto. Ele geme muito estranho, não. Ah, tá. Vai rolar um plot twist no final, eu quero saber se você vai... Se esse plot twist vai te ganhar, entendeu? Não, se esse plot twist vai ser o suficiente pra te ganhar. Salvou a série pra você? Não, óbvio que não, cara. Olha isso. Não sei, mano. A coisa mais legal que tem é o mecha design, sabe? Mais nada. Cara, não rola nenhuma foda entre ele e aquela mulher pra poder salvar a experiência. Não rola nada. Cara, eu tava vendo comentários na internet de pessoas falando que esse anime é muito bom. Por quê? Eu que achei isso bom? É Fujoshi, né? Que gostou. Não, cara, provavelmente criança de 13 anos, mas... Não, eu vi um cara falando que ele... Cara, mas não pode, presta atenção. é o princípio dos filmes do Michael Bay, porque mesmo se só tivesse ação descerebrada, mas nem a ação nesse anime é boa, sabe? O ritmo é ruim, você não enxerga o que tá acontecendo. Ó, quebrou. E muito estranhamente, vira areia a armadura dele. E não teve a menor graça, não foi uma luta criativa, Vira cimento derretido. foi só um bando de porrada sem sentido. E virou sorrisal agora, a porra da armadura dele. Por motivo Perfeccionando, né? nenhum, é porque não Tem tinha. outra embaixo. Só porque acharam legal fazer assim, né? Não tem o menor motivo. Enfim. Caralho. Agora tem uma outra armadura embaixo pra poder vender mais boneco, né? Provavelmente. Eles achavam que eles iam conseguir vender um boneco com isso. Não venderam? Ah, porque no Japão ninguém ligou pra isso, né, Ah, cara? tá. Na verdade, isso foi feito. No Japão ninguém ligou pra isso. Os americanos, quando viram, gostaram muito por algum motivo. Porque isso aí é a cara dos americanos. O que que é isso azul, cara? Legal, cara, a máscara dele. Eu gostei. Fiquei Não, é respirando. interessante, mas eu não entendi direito. O que que é que troço azul que sai a luz? Ah, é É uma ar. Ele tá caixinha. respirando, é. Ela volta pra dentro? Ele joga um pouquinho de ar pra fora, deixa ali flutuando, É, depois ele ué. puxa de Você volta. quer entender a tecnologia do cara, porra? Gasta possesso. Achei legal. Essa parte tá maneira. Ele tá querendo abrir. Começa a musiquinha no menu de novo. Cara, a galera desse estúdio tava com R$ 10 sobrando no bolso, tava numa mesa de bar querendo fazer alguma coisa para ganhar dinheiro para viajar no final do ano. E fizeram isso, eu não encontro outra explicação na minha mente. Aconteceu ali, cara? Tem um troço invisível Pô, batendo só nele? dançar e cair no chão, né? Ah, tem um bra... Ah, são braços que flutuam. Que tem a terceira armadura. É que eu prestei atenção na letra da música e esqueci de ver assim. Fala um drill ali, eu vou impressionar mesmo, não rola, Eu acho que eu vi algo parecido com o Drill, cara. Na ponta de uma lança, alguma coisa né? É. assim. Pô, não tem drill nessa merda. Ela é escura, não dá pra ver muito bem. Cara, não dá pra ver nada do que tá acontecendo. Tá certo que o meu monitor é um pouco mais escuro que o normal, mas mesmo assim a cena é bem E não, escura. é confuso, é escroto. A gente não sabe o que comentar, porque a gente não entendeu o que tá acontecendo. Eu queria muito que acabasse pra eu poder saber pelo menos quem ganhou. Vai demorar muito, não? Não, acho que tá acabando, ele parece que tá a ponto de explodir. A parte agora que você fica cego. Explodiu. E quem é aquele cara da armadura? Cara, Mas quem é o cara da armadura? é alguém. Os Cavaleiros da Morte. Esse, eu gosto desse mech design. Esse era aquele troço que eu perguntei o que que é isso. Eles estão guardados, entendeu? Agora que vem o plot. Plot twist vai acontecer agora. E é o final do troço também. Ah, é, o Death Force faz aqueles bichos reviverem. Aqueles bichos, eles são muito fortes e destroem tudo. Entendeu? Sim, Eles já sim. estiveram por aí em alguma época. Aí o carinha foi lá e eles estavam lá pra desativar. Aí o carinha foi lá e desativou. Morreu um monte de gente que eu não sei quem é. Cadê a mulher? A mulher sumiu, né? A mulher foi embora? Fui dar pra alguém procurar ver se. Deixa eu ver se tem alguém pra me comer por aí. Esse é o gás. Esse é o gás. Por que ele tá assim? Porque deu uma explosão, a armadura, o core da armadura dele foi todo embora. Ah, entendi. Ah, não, esse não é o gás, não. Esse é o outro cara, eu acho. É o outro cara. Esse é o gás. Porque a armadura dele é muito maçodona. Só é perfurado por lanças, explosões. É, mas tem um ponto faco ridículo embaixo do pescoço, que eu só enfiar uma faquinha que o cara morre. Tá bom. Que Meu ridículo. Deus, O olho horrível. pula dentro de volta pra dentro da órbita. O olho cai e volta, nada a ver. Ah, Ah, voltou a mulher! mulher. Agora vai rolar um sexo. Ela tá muito feliz com isso, não sei por quê. Ai, que sexy! A gente pode transar em cima dele. Todo mundo morreu, a morte me excita tanto. Ele ligou o desforço. Eu já dei spoiler, ele não ligou ainda não, tá ligando agora. Porra, você contou cerca de 10 segundos antes de acontecer. Perceba que ela não está tão desesperada com o fato do mundo estar acabando. Ela tá esperança, ela tá com esperança dela ainda conseguir dar pra ele agora que ele tá mais felizinho. Vai pegar ou vai matar? E isso não fez o menor sentido. Né? É porque eles esperavam realmente produzir uma continuação bem rápido, provavelmente. Só que demorou 10 anos e dinheiro assim, americano. Porque os americanos quiseram, porque os japoneses não ligaram pra essa merda. O Mecha que não se mexe de design legal. Sobrou, né? Um design não aproveitado que eles jogaram aí. É, ele não se mexe em momento nenhum. Todas as cenas ele está exatamente parado. Nas outras cenas ele estava parado. Era uma cena estática parado. Ele não se mexe. É porque sobrou lá, eles colocaram, coloca um fundinho na maneira disso aí, tá legal, mas não tem mais grana pra fazer ele se mover, né, infelizmente. Ele só foi visto no de outros caso, ângulos. Esses são os carinhas que acordaram agora, né? Ele tem uma pica enorme. Caralho! Ele tem um pau imenso, olha! A mulher ia gostar. Cara, ficou louca, por que ele tá daquele jeito? E o gás tá ali no meio, com outra cara. Completamente diferente, ele picou o cabelo, tá animadão com essas picas gigantes. Quer dizer, tudo porque ele queria picas gigantes rodeando ele. Se ele só queria um pau maior o tempo todo, olha lá a carinha dele. Ah, agora eu vou ser comido bem. Acabou. Né? Acabou. Acabou mesmo, não tem nem crédito. Esse foi o fim de Emily Geist. A primeira parte. O primeiro OVA, né? Antes dos 10 anos, o americano botando dinheiro. Eu acho que eu tô um pouco mais burro agora. Você viu o 2, né? Não, não vi o 2. Eu tenho aqui, mas não vi ainda. Daqui a um tempo a gente faz de novo um Mystery Anime Tiro 3000 com 2, que Reza a Lenda é muito pior que o 1. Meu Deus, eu ia falar que Reza a Lenda é um pouquinho melhor, né? Não, é pior. O que você tem pra dizer sobre a Emily Geist? Eu te falei que era ruim. Você ficou falando, não, você tem que ver o lado bom das coisas. Tem certas coisas, eu vim falando isso, né? Tem certas coisas que são tão ruins, elas dão uma volta e ficam boas de novo. Só que isso é ruim até pra zoar. Foi um desafio pra mim, enquanto J-Caster, ter que zoar disso, porque é muito ruim até pra zoar, é tipo Dragon Ball Evolution. É por aí. Você fica constrangido, você olha pro lado assim, constrangido, e levanta devagarinho e vai embora. Entendeu? Eu não preciso falar nada, cara, é muito ruim. Não tem comparação, sabe? Enfim, eu não vou falar do roteiro, porque o roteiro não existe. E isso não é um problema pra mim, eu sou uma pessoa que eu amo coisas de cerebrada, gente que tem boas cenas de ação, mas também não existem cenas de ação. Não, mas o negócio não é que o roteiro não existe, eles tentam colocar um roteiro que não faz sentido algum. Ou seja, com direito a plot twist no final. Que não faz o menor sentido. É corrido, as cenas de ação são ruins. Tipo, qual era do gás? Ele queria tocar o puteiro, era isso? Cara, ele queria ressuscitar as picas gigantes. Na minha cabeça, a história é a seguinte. É uma grande metáfora sexual. Por isso que ele não se interessa por ninguém. Porque ele só quer saber as picas gigantes. Ele tá guardando a virgindade dele pras três picas do apocalipse. Entendeu? Pra mim, isso é uma grande metáfora sexual sobre virgindade e igreja católica. Ah, claro, por quê? Eles podem fazer uma versão live action com os Jonas Brothers. A animação é basicamente coisas estáticas, né? E caras que tremem e mudam de... Não, é tudo muito torto, muito esquisito. Os designs de mechas mais legais, eles mal se mexem, porque eu acho que o cara fez o design e foi embora, abandonou a produção e ninguém sabia redesenhar aquilo pra poder fazer aquilo mexer. E também não tinha mais dinheiro. E o design dos personagens é péssimo. São todos iguais. Na verdade, são todos diferentes, só que eles mudam de cara a todo momento. Eles devem ter umas 5 caras que ficam revezando de um pro outro. O gasto é o que mais muda, eu fiquei chocado. Porque o gás é o único que aparece pra valer, né? Todos os outros aparecem, ou eles vão embora pro Gay Village lá, ou então... É. Na verdade, os personagens mais legais é a mulher que quer dar e o viado que quer dar também. Que desistiu e foi montar uma vila gay no meio do céu. Podia ter um spin-off mostrando as aventuras dos três gays no apocalipse. Ia ser legal. Enfim, quem sabe rola um Doudin, né? Doudin de Emily Geist. É, ele com as picas do apocalipse lá, o que rolou depois. Será que tem? Eu acho que não. Cara, o japonês, na verdade, não é. É que tá, na verdade, infelizmente, como isso não teve relevância pro Japão, provavelmente não deve ter Doudin, então... O americano não produz. Será que tem fanfic de Emily Geist? Não. A galera que deve gostar disso não é a galera que escreve fanfic. Você percebeu que o Emily Geist, ele ficou mais empolgadão? Quando o cara da armadura que não tem cara apareceu, né? O Emily Geist era chegado num robô, pelo visto. É a tara dele. Eu tô falando. Ele é um técnico tecnossexual. Se a gente começar a discutir isso, a gente vai ver que é uma grande metáfora sexual, tem uma coisa muito profunda por aí. É, como o ser humano tá esquecendo o contato com o humano, tá pensando só na máquina. Daqui a pouco ele vai tá fudendo só com a máquina. Então vai ter que saber das picas gigantes do apocalipse. E ele vai ficar tão... mulheres vão ficar querendo dar pra eles desesperadamente. E ele vai ficar tão obcecado com isso que ele não tá ligando que o mundo tá acabando. Ele só quer saber da pica gigante do apocalipse. E vai dar aquele sorrisinho. É, agora eu vou começar a festa. Não tem álcool nessa merda, mas tem pica eletrônica. A gente tá constrangido de finalizar porque a gente não sabe o que falar. Fiquem com o Endless Eight aí, episódio 3 de Endless Eight. Que é bem melhor que me digas. Viu? Viu? Vocês falam, todo mundo que falou mal. Tem coisa pior. Imagina se fosse MD... Endless MD Geist. Não! Fosse um loop de MD Geist. A Nagato lá no meio. A Nagato teria se matado. Ela que não tem emoção teria se matado. Todas as vezes. Ela ia começar o dia se matando. Não, ela não ia precisar repetir, né? Ela ia acordar, primeira e vez... acordar e se matar. Acabou. Pra sempre. Na primeira vez, ela já ia estar completamente humana e pensando em suicídio. Ela ia abrir o olho e se matar. Passou a abrir de novo no dia seguinte. Ou então ia se juntar a Vila Gay e se divertir. Vila Gay, a Nagato. Não, a Nagato ia comer mulher. O que quer dar e ninguém quer comer. Ela, bom, já que você provavelmente está muito tensa pela falta de sexo, eu posso ajudar você. Ela desabotoar devagarinho com a cara de tábua dela. Ficar, oh, que legal, você quer, finalmente alguém quer me comer. Agora eu entendi porque ela tava tão desesperada, porque metade da gangue dela é gay. E o MG Gás é um tecno gay. Coitada, né? Ela é tipo a única mulher que sobrou na face da Terra e todos os homens são gays. Basicamente, ou eles são gays ou eles gostam de robôs. Porque geralmente quando a mulher não tem homem, geralmente... Não, tinha uma outra mulher, né? Tinha até uma mulher que deu outro picão na moto. Que morreu. Que era essa garota? Como é que é? É feia? Kyla? Kyla, eu acho Kyla. Shia. Eu não posso assim. Fedida. Fedida. É alguma coisa com F, né? Feia. Vaia. Vaia, isso. Vaia. Presta atenção. Na verdade é o seguinte, geralmente quando não tem homem, a mulher vira lésbica, né? Olha o desespero dessa mulher. Ela não pode nem virar lésbica, porque meio que não tem mais mulher. A única mulher deu um tropeção com a moto e morreu. E era horrorosa, né? Era tipo o Joãozinho. Aí ela tá assim, cara, eu sou bonita pra caramba. Meu peito é duro, não tem estria. Meu peito é duro e dependendo do ângulo, ele diminui de tamanho. Quer dizer, eu sou uma mulher diferente, cada ângulo que você olha, todos os ângulos eu sou gostosa. E alguns eu sou meio torta, mas dá pra comer. E não tem ninguém que quer me comer, porque todos os homens são gays, todas as mulheres morreram. É muito coitada, triste. Coitada. Até agora eu queria geraria vários spin-offs. Um spin-off do Geist depois com as picas gigantes, que se eu não me engano é a história do 2. Ah, então o 2 é uma grande foda. Provavelmente. Tá. Eu sei que tem uma imagem do 2, que é aquela armadura do Geist toda quebrada, com uma caveira dentro. Ele morreu? Sei. Tomara. O spin-off do Geist, o spin-off da Vila Gay, e o spin-off... Da mulher sozinha passando areia na buçanha dela, porque não tem nada pra fazer. Da mulher sozinha... E o spin-off do carinha da armadura que tava correndo sem motivo aparente com a armadura mais forte do mundo. Qual é o passado dele? O que que tava acontecendo antes dele ter a armadura mais forte do mundo e tá correndo por aí? Eu queria saber a história do Joãozinho que morreu. De onde ela veio? De onde ela nasceu? Por que ela entrou no exército? Pelo que eu entendi, ela era dos Next Run, né? Ah, é? Era, provavelmente. Cara, se ela não era da gangue, não era do exército, ela só passeando no Next Run. Ou então ela tava passeando... Na verdade, não. Ela tava passeando por ali, procurando flores no deserto. E tu pensou. Cara, daria pra fazer muita história legal envolvendo essa personagem. Legal que quando o troço é ruim, a gente fala sem controle. E falou demais por uma coisa que não merece. Agora sim, é no exemplo. JCast, depois de todos esses anos, finalmente está participando de algum prêmio, o Prêmio Podcast. O pessoal da Combo escreveu a gente lá. E para votar, vocês que estão ouvindo isso ainda no jcast.com.br, no post vai ter um link para a categoria nossa, porque a gente vai concorrer separadamente com o Mark One e com o Reviews. Então no post aí vai ter o link para a categoria do Mark One e do Reviews. Em qualquer post vai ter lá Prêmio Podcast, vote aqui. Você clica, você vai ser redirecionado para o Prêmio Podcast. Lá é só dizer sim, quero votar sim. Coloca que você é do Brasil, escreve captchazinho lá, bota o teu estado. E ok, um minutinho, você votou no GQS. Então vote no Mark One e no Reviews. A contagem de votos é diferente. Vote nos dois e ajude o GQS a ter o seu primeiro prêmio ou seus dois primeiros prêmios de toda a sua história para ver se agora tudo muda. Spoiler Zone. Endless Days. Bom, eu acho que antes da gente falar sobre esse episódio de Haru, é bom que tem muita gente nova chegando. Da Combo, né? Da Combo, é. E não conhece Haru ainda. Então, eu vou explicar o que é Haru rapidinho. Você acha mesmo que precisa? Eu acho que a gente não sabe. Todo mundo conhece Haru. Não, Haru mas tem muita gente que tá ouvindo pela Combo agora e que não tá muito por dentro desse negócio de anime, às vezes quer conhecer, então é legal apresentar Haruhi para as pessoas saberem que é Haruhi. Então assim, ó, Haruhi, ela é um anime de 3 episódios, de um estúdio chamado... É, larga isso, vai, larga, vai ficar muito grande, larga essa ideia, não? Vamos falar só de Endless Eight mesmo. Tem certeza? Tem, vamos. Bom, basta saber então que Haruhi é um ícone entre os otakus, otaku de raiz, gostam muito, é um anime que faz, é muito popular entre os otakus dos 3 anos pra cá, e a Haruhi em si é uma personagem companheira constante do 5 contra 1 de vários japoneses. Gordo. Não, a Haruhi, a Sahina, né? A Yuki. É, quando fala Haruhi, tô me referindo ao universo. O Kion. Dependendo da sua... Tara. O Itsuki, enfim, com aquele sorrisinho, aquela calma constante dele. Mas nesse mérito a gente não vai entrar, hoje não é o episódio de hoje. Esse episódio, ele tem um clima... Vamos dizer assim, agora que ele já sabe o que tá acontecendo, mesmo que inconscientemente... Pra começar, por algum motivo eles gastaram muito dinheiro no outro episódio, então pegaram a verba do episódio pra fazer uma festinha de escritório, e esse episódio é praticamente uma visual novel. Tudo que eles fazem é composto de imagens estáticas e o Kion narrando. Ou não, né? Isso também dá aquela ideia de, tipo, você já sabe de tudo que vai acontecer mesmo, então vamos passar rapidinho. Mas é, essa seria a desculpa, mas na verdade, provavelmente um corte orçamentário mesmo. Assim, eu gostei do comecinho do episódio, por quê? Porque realmente começa a ficar bem perturbador, começa a ficar bem irritante pra você quando você vê seguido, porque eu vi esse episódio seguido do outro, então aumenta mais ainda essa sensação. Fica tão aflitivo pra você olhar aquilo que fica bem perturbador. Mas, depois de um certo tempo, ainda mais se você estiver assistindo de noite com sono, como eu também assisti, você começa a achar bem chato. Então, assim, isso somado ao fato de que é o episódio composto por imagens estáticas e não tem nada novo, como, assim, muito pouca coisa nova, como o primeiro tinha, praticamente tudo que tem novo é basicamente só a roupa e os ângulos mesmo. Ou seja... E é o clima do episódio só, né? É, mas que é bem sutil. Então, é um episódio bem mais difícil de assistir do que o segundo. Só que é o seguinte, depois que você assiste o mesmo episódio 11 vezes, tô como falando, eu assisti... Tô falando da perspectiva de alguém que tá vendo pela primeira vez. O Darko tá revendo pela segunda vez cada um, então pra ele nenhum episódio tá prestando mais. Essa foi a 11ª vez que eu passei pelo loop. E bem, nessa eu já tinha... Já tô com essa ideia nova, né? E olhei ele, assim, é até fácil você fazer isso, porque você simplesmente se desliga dos diálogos e começa a prestar atenção em tudo o resto. Então, sei lá, whatever que tá falando, podia ver até sem legenda, sabe? Não interessa o que eles estão falando. É, chegou uma hora que eu tava quase dormindo, o Darko virou e falou, para de ler. Beleza, parei. Aí consegui ficar acordado até o final do episódio. Endless Eight é uma história sobre um loop temporal, de ir à marmota. Eles estão em férias de verão e a Haruhi, que gosta muito das férias de verão, ela prepara um roteiro super frenético para as férias de verão. Cada dia é uma coisa completamente diferente, todo mundo morto de cansaço. São férias muito divertidas, apesar de tudo. Eu gostaria de passar minhas férias assim. Só que a Haruhi planejou esse roteiro e gostou muito desse roteiro. E pensou, na cabecinha insana dela, que legal seria se isso repetisse para sempre. Você sabe quando você tem, sei lá, 2 semanas muito legais e você quer que sua vida toda, que aquelas semanas durem pra sempre. É basicamente isso. Como o episódio começa, Endless Eight vai assistir o Nari. É, tipo, ela programa uma série de atividades. Então eles vão primeiro, eles vão pro festival de verão, num tempo, então elas vestem kimoninho, como é que é o nome? Yukata. Yukata. A Nagato compra máscaras, que você falou que isso é importante. Isso é muito importante. Ninguém percebe, mas é muito importante. É que nem em Bambuli Rhapsody também tem umas coisas muito sutis ali que ninguém pegou muito bem, mas são muito importantes. Então ela planeja isso, depois ela planeja um dia na praia, elas vão pra praia, depois eles vão caçar insetos com rede, então eles vão lá caçar insetos, depois, enfim, o episódio basicamente é a Haruhi inventando novas coisas pra fazer no verão com aquele jeito imperativo dela, e todo mundo no clube, encabeçados pelo Kion, passivos, indo atrás das maluquices dela, ninguém tá aguentando mais, ela arruma um emprego pra eles, de meio expediente, escondia trabalhando, e é um episódio feliz, deles fazendo coisas divertidas e o Kion resmungando. O Kion recebe um telefonema do meio da noite com a assustador, a Sahina gemendo no telefone, ele é atende o telefone, que é isso? Ela chorando porque ela diz que ela não tá conseguindo mais conectar com o futuro dela, e aí é explicado. Aliás, como foi a sensação de ver esses personagens pela primeira vez falando em termos de ficção científica? Foi chocante, por isso talvez que eu gostei tanto desse segundo episódio, pela primeira vez, porque você sempre fala que tem ficção científica. Porque você não assistiu, né? É, só que... Haruhi até hoje, você não, tá assistindo todos os episódios randômicos que eu já vi de Haruhi, fora de ordem, randômicos, nunca foca nisso, entendeu? Então, pela primeira vez... Olhar eles mencionando com todas as letras o que você fala que eles são, foi um choque, porque eu sempre achei que isso ficava muito no ar, mas não, eles realmente falam todas as letras, né? Em momentos muito específicos. É sempre quando acontece alguma coisa grande, eles sentam e conversam. Uhum. Mas o resto do tempo eles vivem normalmente. Que a garota retardada, Moe, falando de futuro, como assim, né? Não é retardada. E falando que eu tentei usar o informação classified, como eu falo. É, informação secreta. Informação secreta e uma informação secreta, mas depois de 2 semanas sem informação secreta... Muito legal. E aí, raciocinando isso, que ela não consegue conectar com o futuro dela, já raciocinam que isso. É porque no dia depois do dia 31, nada mais existe depois daquilo. O mundo reseta, então o futuro foi apagado da existência, então o futuro dela meio que não existe mais, por isso que ela não consegue conectar lá. E aí, somado ao fato de eles estarem com esse déjà vu todo, eles chegam a essa conclusão. E aí ele se encara na Nagato e fala, como é que é? Estamos repetindo mesmo? Então você lembra de tudo? É, que o Itsuki fala, né? Que a Nagato lembra de tudo. O Kion começa a questionar ela. Aí pergunta, a gente tá vivendo isso quantas vezes? Ela fala, 15.498. Ele, e a gente viveu as mesmas coisas. Ela começa a narrar todas as diferenças que teve no loop 2024. Aí, todos esses dias foi a mesma coisa? Não, porque nas instâncias 2000 e tanto e 11 mil e tanto, não teve a viagem a tal lugar. Na instância, sei lá, 20, sei lá, 12 mil, qualquer coisa, não em teve. Em 741 instâncias, a gente não pegou peixinho. Blá, blá, blá. E ela lembra tudo clinicamente. O que muda nesse episódio? Esse episódio ele é mais emocional. Ele é todo muito ligado à emoção que o Kion tá sentindo. As cores voltam a ficar um pouco mais vivas, talvez, como o Dark falou, de sua teoria. Então, no início, como ele meio que já sabe inconscientemente o que tá acontecendo, que ele descobriu no episódio passado, ele tá mais tranquilo com aquilo. Tanto que ele não se... Nesse episódio, ele não se questiona tanto quanto o déjà vu. Ele não tem tanto déjà vu. Então, no início do episódio, não tem mais quase nada embaçado. O episódio brinca muito com luz e sombra. Ele dá a impressão, inclusive, muito de um dia quente. Ele dá mais a impressão de um dia quente do que nos outros episódios. Não, mas no segundo... No início, não, pelo menos. Não, no segundo, tá bem mais calor, porque... Por causa do embaçado, né? Não, é, porque quando ele acorda na casa dele, aquele tá sol sem camisa. Inteiro, uh-huh. O segundo tava mas mais esse quente. Tá um dia quente ameno, agradável, vamos dizer assim. O episódio é muito ligado com a emoção. Então, no início, como ele tá tranquilo por ter descoberto, mesmo que inconscientemente ele não sabe, mas inconscientemente ele meio que descobriu pela primeira vez, inclusive. Ele tá mais conformado com o que segundo episódio que foi a primeira vez que eles descobriram, né? Então ele tava mais conformado, tranquilo, primeira vez que eu repeti isso aqui, beleza. Tudo isso inconscientemente, né? É estranho falar assim. Então as músicas voltam a ser animadas, como no primeiro episódio, o clima continua leve e tal, tudo beleza, tudo lindo. Até que na piscina, ele tem o primeiro déjà vu dele, no finalzinho lá, quando a Haruhi chega com as crianças. A garotinhas. Nova, pela primeira vez aparece a plaquinha pra não mergulhar. A plaquinha de não mergulha, né? Aham, antes ele só comentava. Que a Haruhi vai mergulhar e não pode. Só que ela não viu a placa, dessa vez ele menciona isso do lado da placa. Uh-huh. E tem um bonequinho tosco com um proibidinho em cima, pulando. E aí a música, entra uma música muito perturbadora e ótima, maravilhosa. Vou procurar o nome dessa música pra baixar. E aí você percebe que todo o episódio, a trilha sonora, todo episódio tá muito linkado com as emoções que ele tá sentindo. Por isso, inclusive, o não foco nos acontecimentos. Os acontecimentos passam como slideshow de fotos mesmo. E você vai perceber isso mais ainda quando ele recebe o telefonema. É, pra começar ele fica bem mais assustado, porque ele também se assusta, a Sahina mais. Tá chorando mais. É, a Sahina tá chorando mais, ele se assusta mais, ele reage de uma maneira mais agressiva quando ele descobre que o Itsuki tá com a Sahina, e ele sai gritando, que nem um maluco, correndo, ele tá com a úlcera, viu a úlcera, estourou a úlcera dele, ele tá correndo e gritando, e vai desesperado pra lá. E outro, todo engraçalhadozinho, né, falando. Aí quando ele chega lá, o Itsuki resolve fazer piadinha, tá o Itsuki com um terno branco, super host. Ele fala, nós estamos num loop infinito. Nós estamos num loop infinito. Nós estamos num loop infinito. O que eu falo, tá bom, já entendi. Agora me explica. Ele tá curtindo mais por algum motivo. Ele achou mais legal dessa vez. É, e aí ele fica todo empolado, sabe? Ele tenta brincar de Death Note. Para assim, um do lado do outro. Isso que fala tudo sério. A sombra e luz também, sabe? Cobrindo metade do rosto deles. Eles falando sério, assim, um de lado pro outro. Sem olhar diretamente um pro outro, sabe? Eles brincam muito mais com essa cena do que no episódio anterior, que ele só explica o que aconteceu. E a Nagato tá a mesma coisa. É, a Nagato tá a mesma coisa. Ela chega, explica explicando tudo. Explicando de novo. É. Tudo. A Sahina também, lá chorando e informação secreta. Esse episódio não teve aquela cena do outro episódio, de quando o Kion vai procurar a Nagato, né? Pra saber por que ela não falou nada até agora. Não teve. Não teve. Esse episódio teve? Esse é o que teve, o segundo não teve. No segundo ele procura, mas não fala nada. É. Ele procura e fala, não, não é nada não, deixa. É, nesse ele pergunta pra ela, tá, por que diabo você não avisou? E ela curta e gosta e fala, minha função é observar. É, basicamente. Só. Função dela é observar. Ele fala, entendi, tá bom. Entendi, tá bom. Deu ótimo. O Kion aceita tudo, né? Isso aí. E o resto do episódio? É isso, isso. Aí no final, quando a Haruhi tá indo embora lá do barzinho, que ele vai tentar parar pra fazer alguma coisa, tem a sobreposição com cenas. No episódio anterior. A sequência do episódio anterior fica meio fantasmagórica. Se eu não me engano, todos os episódios agora, eles vão sobrepondo um em cima da outra. Então no último vai ter 8, sabe? Nossa, 7, no caso, legal, né? Vai ter 7. A coisa bem dramática, a Haruhi indo embora em câmera lenta, o Kion querendo fazer alguma coisa sem ter ideia nenhuma. E pra quebrar mais um pouco, de novo, a coisa emocional, ele tá lá tentando fazer o dever de casa e, larga isso. Solta e vai dormir. E acaba mais um episódio. De novo com ele dormindo. 3 já foram, 5 to go.